Sim! Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. E essa é a nossa quinta temporada, por enquanto. Eu sou Marcelo Cipreste e aqui comigo, Atlantis é como ele chama a Tijuca depois de um forte temporal, Renato Maciel. A minha abertura hoje foi só pro povo de Atlantis. Boa, Renato, obrigado. Os fortes pegaram a referência. É, aqui com a gente também, ele ama o cinema nacional, desde que seja o cinema nacional americano. Rafael Salles. Fala, galera, beleza? Olha só, o James Wan ficou a 30 gotinhas de Rivotril de ganhar meu coração. Eita. Tudo bem, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar nossos episódios ainda da quinta temporada no nosso site ratosdecinema.com. Não deixe de seguir Ratos de Cinema também no Facebook, no YouTube, no Instagram e no Twitter, no @ratos_cast. Você pode mandar e-mails pra gente, nós temos dois e-mails que são ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. É, nosso cast também está disponível no iTunes e no CastBox. E se você quiser ter acesso a todo o nosso material extra, inclusive este cast do Aquaman em versão estendida e exclusiva, primeira vez que você vai escutar esse cast, você vai escutar lá no patreon.com/ratosdecinema. Além disso, você vê várias conversas que a gente tem nos bastidores, parte toda de vídeos e acesso a gente, você tem uma proximidade maior com a gente pelo Patreon. Basta entrar lá, patreon.com/ratosdecinema, escolher um plano e aí você assina o nosso canal e você terá acesso a tudo isso, todas as facilidades que você não encontra no nosso site. Nosso tema de hoje será o umedecido filme Aquaman. Umedecido filme. Esse é o adjetivo mais estranho, né, que eu acho que esse filme recebeu. Foi. Mas foi bonito. A sua mente é que está poluída. Aquaman, de James Wan, com Jason Momoa, Amber Heard, William Dafoe, Patrick Wilson, Nyanya Abdul-Mateen II, Nicole Kidman e Dolph Lundgren. Aliás, uma das melhores atuações de Dolph Lundgren na história do cinema. Uma das poucas, mas uma das melhores. Na sinopse oficial, a origem de Arthur Curry, meio homem, meio atlante, que embarca em uma jornada para descobrir quem ele realmente é e se é digno de seu destino ser rei. Filme forçado em $160 milhões. Ainda não estreou nos Estados Unidos, enquanto a gente está gravando esse cast. Já teve uma pré-venda, né, de $65 milhões. Eu acho que vai um pouquinho mais do que isso aí. O filme já faturou um total de $267 milhões pelo mundo, porque já estreou em quase todos os países, menos nos Estados Unidos. Fez $94 milhões somente no primeiro final de semana na China. Não são superiores ao Batman vs Superman, mas chegam muito perto. Números melhores do que Mulher Maravilha, números melhores até do que o Homem de Aço. Surpreende vocês um herói como o Aquaman fazer tanto sucesso no final de semana de estreia, Rafaela? Olha, eu acho que não, porque esse filme, ele tá meio que nesse, representando essa mudança de chave, né, da DC, querendo reestruturar a estética. E é um filme que já mostrou nos trailers a que veio, né, que a gente ia ter um filme colorido, né, saído de páginas de quadrinhos, usando muito os recursos visuais de criaturas do oceano, cores, texturas e tal. Então, eu acho que esse filme, ele tem essa carga, ele representa, não é o início, né, porque eu não sei em que ponto necessariamente isso começou, representa essa mudança de chave, né, esses novos ares que a DC está precisando para reestruturar o universo dela. Renato, você, quase $300 milhões já no primeiro final de semana. Você acha que foi um pouquinho além do que eles estavam esperando ou era isso mesmo? Eu acho que foi mais ou menos o que eles estavam esperando, justamente pela expectativa que o filme gerou, pelo que ele prometia. Eu acho que a gente bate naquele seguinte, assim, o filme surpreenderia e tal, era garantia de sucesso. Filme de herói grandes, assim, hoje em dia é uma garantia de sucesso, mas a DC, ela vem capengando muito, ela não vem entregando filmes de qualidade. Então, quando você tem uma sequência forte de filmes que não são tão bons, você acaba gerando uma certa desconfiança do público, que pode muito bem chegar agora e cansar e não ir, entendeu? Simplesmente não ir, simplesmente não se importar com os futuros lançamentos. E então eu acho que o sucesso do filme veio unicamente a qualidade que ele foi apresentando no seu trailer, no seu material de marketing. O James Wan é um diretor que, bem ou mal, ele tá sendo cada vez mais reconhecido, e o Momoa é um cara talentosíssimo no sentido de vender o projeto. Ele é um cara que, porra, ele tem muito carisma, então ele tá conseguindo atrair o público pra dentro do personagem. Então, eu acho que isso é o ponto positivo que tá ajudando o sucesso do filme. Cara, se Venom, que é um herói classe C, fez quase 1 bilhão de bilheteria, porra, o Aquaman, que, não é, que eu não acho também A, eu não vou dizer que é A, porque não considero. Não é. Se o Aquaman, que já é um herói, que já foi visto em outras, né, que o Venom é lançamento de franquia, esse então, que já é, as pessoas já conhecem mais ou menos o personagem, cara, não me espanta e acho até que vai bem. Os filmes de super-heróis, cara, agora pode fazer qualquer super-herói, e os planos são de fazer qualquer super-herói, já que vai ter o Homem Elástico, né? Então dá pra ver que vem qualquer coisa por aí. Só um parêntese, cara. Eu acho que Venom também não é muito básico pra comparação, não. Que eu acho ele um ponto completamente fora da curva, tá? Mesmo sendo um ponto fora da curva, Rafael, o filme fraco do jeito que é quase fez 1 bilhão. É um sucesso. Sim, exatamente. Não, por isso eu tô falando, não dá pra gente usar como base, pô, se o Venom tá beirando 1 bi, o Aquaman vai bater isso fácil. Não mesmo. Não mesmo. Eu não tomaria isso como, assim, espero muito que o Aquaman chegue, mas assim, não dá pra usar como base de comparação, porque, sim, cara, é nossa, muito ruim. Venom é ruim demais. Nossa senhora. Olha só, pra quem não conhece a dinâmica do RatosCast, a nossa conversa vai ter duas partes. A primeira parte, uma análise sem spoilers, pra quem ainda não viu o filme. E aí depois a gente vai avisar, vai tocar uma musiquinha, e aí a gente entra nos spoilers pra quem já viu o filme. A gente não quer estragar nenhum segredo. Eu tava segurando minha língua aqui, mas você riu. Até porque os segredos desse filme são muito bem guardados, tá? Então vale a pena a gente falar disso, mas a gente não vai falar isso agora. Eu queria começar perguntando pro Rafael o seguinte: não é a primeira vez, como eu falei, que o Aquaman apareceu no cinema. Não é a primeira vez que o Momoa viveu o Aquaman. O personagem já tinha sido brevemente, se é que a gente pode dizer assim, né? Brevemente. É o mesmo personagem? Pode dizer mesmo que é o mesmo personagem? Ele foi visto no Batman vs Superman. Dá pra dizer Disney, que ele foi visto. Dizem tá que lá. Sim. O nome dele tá nos créditos. E ele teve um papel maiorzinho, né? Mais destaque no Liga da Justiça, que é do ano passado. Conhecendo tudo que a gente já tinha visto do personagem, conhecendo um pouco do James Wan, apesar de a gente, né, nunca ter visto ele num filme dessa magnitude. Não, Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos não conta. Não, isso não conta. Não dá pra contar. Obrigado. Acho que conta. Cara de um carro de uma torre pra outra em Abu Dhabi. Claro que conta. Maravilhoso. Tá, calma, segura. O que você esperava de Aquaman, único filme da DC esse ano? Ah, eu esperava ver o Lobo Molhado, né? Tava doido pra isso, né? Pra mim, inclusive eu vi uma entrevista recente do Momoa falando de quando ele foi, na verdade quando ele ficou sabendo que a Warner tava começando a fazer o casting dos heróis e tal, ele pediu pro agente dele correr atrás disso pra ele. Aí uma vez ligaram pra ele: ah, vem pra cá. Ele não sabia pra qual papel era. Aí ele falou: bom, eu já sei que super-homem não é, né? Mas, e aí, se me chamaram o quê? Pro Lobo? Aí nego assim: Lobo? Não, que mano é Lobo? É pro Aquaman. Aí até ele me deu uma bugada na hora. Mas assim, é o estilão dele, né, cara? E ele mesmo falou: cara, ia ser perfeito. Eu gosto de fumar, beber e andar de moto. Então, é basicamente um documentário da vida dele. Cara, o que eu esperava era um Aquaman badass, que foi bem entregue pra caralho. Era isso que eu queria ver. Uhum. Eu queria ver o Aquaman colorido, do jeito que o trailer e os posters mostraram, e badass, né? E cara, isso, eu tiro meu chapéu pro James Wan. Nesse ponto ele fez um puta de um trabalho. Eu realmente fiquei muito feliz, e pra quem curte quadrinhos e acompanhou, né, o arco, né, do Aquaman, foi escrito pelo Geoff Johns e desenhado pelo Ivan Reis, né? Ilustrador brasileiro. Sim, cara, é aquilo ali, é aquela pegada, tanto a essência do personagem quanto o visual. Eu fiquei, putz, nesse ponto eu fiquei muito satisfeito. É aquele negócio, né? Eu ainda não falei isso pra galera, a gente falou entre a gente. Eu hoje tô numa base do Tough Love, né? Que é o pai que chega em casa do trabalho, bêbado já, bate nas crianças, senta pra ver televisão e chora vendo o comercial de fim de ano da Globo. Hoje eu vou implicar, porque eu gostei muito do filme e era pra ter sido muito melhor. Mas vamos lá. Certo. É, e vale lembrar que o Raffaello foi o homem, eu gosto eu sempre de lembrar isso, deu 8,5 para Batman vs Superman, uma nota esse que segundo filme ele continua caiu. Morando no meu coração. Não, caiu, assim, o calor do momento mandou, né, desceu um pouquinho, mas esse filme continua morando no meu coração. Pra mim, esse filme é aquele tipo de filme que foi feito fora de seu tempo. Assim como Liga da Justiça, né, Rafa? Não, Liga da Justiça foi fraco mesmo. Não tem. Ali não dá. Então, só rapidinho, antes de passar pro Renato, já que eu falei da Liga da Justiça, a minha expectativa pra esse filme era um filme bem melhor, obviamente, porque o trailer mostrava um filme bem melhor, mas, cara, tinha uma preocupação que eu tinha. Uma preocupação que eu tinha era se as cenas debaixo d'água iam me convencer. Porque as cenas debaixo d'água no Liga da Justiça foram bem, bem complicadas. Bem, bem difíceis. Foram mesmo. Aliás, o time todo de efeitos especiais do Liga da Justiça tinha que ser demitido. Primeiro por ter feito aquele vilão daquele jeito. Horroroso. Segundo, pelas cenas de ação que são péssimas, eu digo visualmente mesmo, os efeitos especiais são ruins demais. E terceiro, porque não souberam apagar nem o bigode do Henry Cavill. Então, Renatão, você, o que você esperava? Então, eu acho que eu esperava uma aventura, uma grande aventura, como o filme tinha como proposta. Agora, eu esperava que ele fosse um pouco melhor. Eu esperava que ele fosse mais do que somente aquela aventura. Todo mundo gosta de ver um filme divertido, um filme que você vai lá, de puro entretenimento. Só que tem que ter uma qualidade. Entretenimento por entretenimento, a gente assiste outra coisa. Eu não escolheria ver o Aquaman de novo, se fosse o caso, entendeu? Se fosse ver só entretenimento. Eu quero ver algo que tenha qualidade. Então, eu esperava isso. O que o Rafa falou que eu achei interessante é, eu queria ver um Aquaman badass e tudo mais. Pô, eu também queria ver um Aquaman badass. E eu já meio que esperava isso. Acho que todo mundo aqui já esperava isso. A partir do momento que você escala o Jason Momoa pra ser o Aquaman. Não dá pra ele ser o Aquaman do desenho. Exato. Então eu queria ver um Aquaman que ele quebrasse a barreira, ele continuasse quebrando a barreira do que é a piada pronta que é o Aquaman. O Aquaman sempre foi uma piada. Uhum. E eu queria ver esse badass, eu queria ver esse Aquaman dos 952. O problema é que o Aquaman que eu vi nos filmes, e principalmente nesse, e eu digo principalmente nesse porque o Aquaman aqui é completamente diferente do Aquaman da Liga da Justiça. É tão diferente que até as cenas dele com a Amber Heard no Liga da Justiça são completamente esquecidas aqui, mas esses problemas que eu tenho com o filme eu vou falar mais pra frente. Porque isso me incomoda pra caralho. Ele tem essa questão do badass, da questão de como é construído o personagem, não só fisicamente, mas o jeito dele, eu acho que destrói um pouco, porque aquilo ali não é o Aquaman. Desculpa. Aquilo ali não é o Aquaman. É mais próximo disso. Eu acho que o que eu comentei isso quando eu saí do cinema foi assim: o Aquaman tá legal, mas o que eu tô vendo ali do Aquaman não é o que o personagem é de verdade. É igual que ele é o Thor do MCU. O Thor do MCU é legal. O Chris Hemsworth é carismático pra cacete, ele parece com o personagem. Mas não é o Thor. Coisa que eu acho que o Momoa não parece, mas o Chris Hemsworth parece com o personagem, ele é carismático, o personagem é muito legal, mas ele não é o Thor. Ele é o Thor, que é uma releitura do Thor que foi feito pro cinema. Exato. Mesma coisa o Aquaman do Momoa. Ele é carismático, ele é legal, ele é badass pra caralho, mas ele é uma releitura do personagem que foi feita completamente pro cinema. Ele não tem nada a ver com o que é o personagem nos quadrinhos. Então eu esperava que fosse feito alguma coisa pelo menos um pouco mais parecida, por mais que ele fisicamente seja diferente. Mas, pelo menos o uniforme ficou irado. Mas, assim, bom, depois do pouco que já tinha sido mostrado, você realmente esperava que ia ter alguma coisa assim, que aproximasse então, os outros filmes, principalmente o Liga da Justiça, onde ele teve mais tempo, ele teve, sei lá, três falas. Buia, My Man. E o discurso dele quando ele senta no laço da verdade. Só, é o maior tempo de fala dele. Então ele não teve desenvolvimento do personagem dele. Então eu esperava a gente aprofundando mais, dando mais tempo pra ele mostrar quem ele é de verdade, a gente pudesse ver que ele, por mais que seja aquele brucutu todo, tinha características e coisas mais semelhantes ao personagem original. Então é isso que eu esperava ver nesse filme, e acabou que eu não vi. Mas aí a gente outro entrave, hein? Que é o Jason Momoa ator. Porque ele é uma força. Não, mas aí a culpa dele. Isso aí acho que a culpa não é dele. A culpa é de quem desenvolveu o roteiro e desenvolveu o personagem. Não, tudo bem, mas se dessem uma coisa mais profunda pra ele entregar, ele ia cagar. Entendeu? Porque é o que eu falei, ele é uma força da natureza pra vender, pra fazer o. O Aquaman tem que ser ele, na verdade. Tem que ser o Jason Momoa. Não, exato. É aquele personagem. Então, eles desenvolveram um Aquaman pro filme. Não é aquilo. Então eu esperava que fosse tentar. Não teve. Segue o jogo, entendeu? Era só o que eu esperava. Na verdade, eu descrevi esse filme pra um amigo meu lá do trabalho, porque essa sinopse eu acho que não faz jus ao que o filme é. Então eu falei pra ele o seguinte: esse filme é a história do Khal Drogo, e ele é filho da psicóloga do Charada, que era apaixonada pelo Bruce Wayne, mas ela teve um filho com a Bin Sur. ele se junta à namorada do Magic Mike e ao Duende Verde pra derrotar o Coruja do Ótimo. Que é aliado Drago. De quem? Ivan Drago. Ivan Drago, claro, óbvio. Então. Basicamente, o filme é isso, né? É um poço de referências e excelente coadjuvante. Mas antes só da gente entrar nos atores, eu queria falar pra vocês o seguinte. Eu gostei, eu sinto que eu gostei um pouquinho mais desse filme do que vocês. O Maguinho escreveu uma crítica no nosso site, no Ratos de Cinema. Tá lá uma crítica maravilhosa que o Maguinho escreveu. É linda, dá pra ver, assim... É uma declaração de amor, né? É uma declaração, é uma carta romântica ao James Wan. Praticamente, então eu recomendo a leitura. Você se sente até meio mal, né, de estar lendo uma coisa tão pessoal, tão privada. Mas, eu tenho uma opinião muito parecida com ele em alguns aspectos. Primeiro, eu não espero. Eu falei isso pra vocês antes de ver o filme. Eu não espero absolutamente nada do Aquaman. Nem do Jason Momoa, nem da Amber Heard, nem de ninguém. Apesar de ter coadjuvantes nesse filme que eu gosto do William Dafoe, o Dolph Lundgren, a gente vê por diversão e tal. Eu tava muito curioso pra ver o que seria feito desse filme, principalmente um filme que se passa debaixo d'água. Eu não imagino como é que eles poderiam acertar isso. E eu acho que eles acertaram. Onde eu achava que eles iam errar, eles acertaram, na minha opinião. A direção do James Wan, o Rafael vai falar, a gente vai falar um pouco mais do James Wan, mas eu achei muito acertado em diversos aspectos. É óbvio que um filme desse tamanho, dessa magnitude, é muito difícil você acertar em tudo. Mas eu acho que, no geral, é um filme muito, muito apresentável para um herói do tamanho do Aquaman. Que, eu repito, cara, é o Aquaman. É o Aquaman no desenho. A gente ficava meio puto com o Aquaman. O Aquaman era piada no desenho. No desenho. Os outros heróis faziam piada com ele. Entendeu? Então, assim, tipo, às vezes ele aparecia... não sei se vocês lembram, mas ele aparecia um pouquinho no desenho do Liga da Justiça, só pra alguém fazer uma piadinha com ele. Ou cara, então pra tirar pior sarro. Era nos Super Amigos. Então... Cara, ele tinha montado na porra de um cavalo marinho rosa, cara. Não, e nos Super Amigos, pra você ter ideia, tinha os gêmeos, Super Gêmeos ativados, que são os piores super-heróis já inventados, se você não sabe quem são os Super Gêmeos. É a maior galhofa que tem, né? Então, o Aquaman tava abaixo dos Super Gêmeos. Procura os Super Gêmeos no Google e você vai ver, ele era pior, cara. Era muito lixo. Ele tava óbvio que aquele macaco que acompanhava os Super Gêmeos. É óbvio que eles tinham que mudar. Eu acho genial, eu não sei se a ideia foi do Snyder, dizem que foi, mas eu não sei. Eu acho genial você pegar um cara como Jason Momoa, que tem absolutamente nada a ver, e você coloca no Aquaman. É um serviço, você não precisa dizer mais nada. Você colocou o Jason Momoa, todo mundo sabe quem ele é, todo mundo viu Game of Thrones, todo mundo viu... ninguém viu Conan, enfim. Ele é um cara que tem a presença, ele tá lá, ele é o Brucutu. Eu concordo muito, vendo o filme, eu lembrei muito da história do Thor. Só que esse é o filme do Thor que funciona pra mim, Renato. Eu gostei, eu achei o filme extremamente divertido. Eu vi num cinema lotado, todo mundo se divertiu. O Maguinho falou que as pessoas aplaudiram e tal. No meu cinema, idem. Eu acho que funcionou, tanto as cenas de ação, eu gostei. O conjunto da obra, embora tenha alguns problemas, eu gostei bastante do filme. Eu não tive nada que eu pudesse implicar com o filme. Né? Mas, cara, volta a dizer, é Aquaman. Eu esperava muito menos. Rafa, o que você achou desse filme? Cara, mixed feelings. Eu gosto dele, mas eu quero dar na cara dele. Tipo o Renato nos filmes do mês. É nessa pegada, sabe? Como você falou, né, muita coisa eu também deixei de lado e não esperava muito, porque é o Aquaman. E é um Aquaman repaginado para os propósitos da DC, né, de aplicar ele à figura do Momoa e tal. É o que você falou, você descreveu perfeitamente. É o Thor, só que um Thor que deu certo nos filmes solo. O Aquaman, o herói que foi entregue, eu gostei pra cacete, cara. Gostei pra cacete. Porra, uma sequência inicial, né, daquela luta dentro do submarino, cara, aquilo ali mostra, puto, em 2-3 minutos, o quão foda é esse herói. Você mostra o nível de força que ele tem, quanto de porrada ele consegue aguentar. E detalhe, aí, né, palmas ele, pro... Não, a maneira que ele briga, só um detalhe, a maneira que ele briga dentro do submarino, como ele não tem muito espaço, eu achei brilhante. Porque brilhante. Não é uma maneira justa, é uma maneira meio que covarde de vez em quando. Tudo a ver com ele, Ele não quer saber se ele é, no caso, né, é um meta-humano super forte contra humanos ali de armadura. E palmas pro James Wan nesse caso, porque as cenas... De luta são gravadas com um cuidado e você entende ela por inteiro. Você todas entende elas. Cada golpe, não tem corte, uma chicoteada de câmera pra poder, entendeu, ter aquele corte e mudar o ângulo pra poder pegar a porrada. Não. tudo, cara, fluido, perfeito. E, cara, eu fiquei muito orgulhoso de ver, assim, caralho, que porrada foda. Assim, eu queria que passasse de novo umas três vezes só essa sequência da luta do submarino. Mas todas as outras são muito boas também. Mas essa me chamou a atenção porque é a primeira, o cartão de visita do Aquaman no filme, né? Aí vem um maluco grande para caralho. Cara, na boa, ele não... Ele tá muito foda de dourado e verde, mas ele podia ser só aquilo, cara. Aquilo ali, você vê o tamanho do Momoa, dentro daquele espaço confinado, lutando com outros atores, que, porra, sei lá, que tivesse uma média ali, jogando por baixo 1,70, é um super-herói. Aquilo ali é um super-herói. Quando o herói é chamado à ação, o que foi entregue do Aquaman? Isso me deixou, puta, que nem uma criancinha vendo o gibi pela primeira vez. Renatão, você? O que você achou do filme? Então, cara, eu achei um filme divertido e esquecível, entendeu? Eu acho que ele não fica com a gente, ele não fica, esse que é o problema do filme. Ele se propõe em divertir durante as, sei lá, 2 horas de duração, um pouco mais de 2 horas, e depois nada daquilo ali fica com você. Por mais que eu acho que as cenas de ação são muito legais, o Rafael comentou aqui do Aquaman, mas eu não acho nem só as cenas dele. Cara, quando a gente teria um filme com a Nicole Kidman tendo uma cena de luta foda? Sim, eu achei a cena dela irada, muito irada. Bom. Primeira cena da casa, muito maneira, muito maneira. Então todas as lutas são boas. O Rafa colocou outro ponto que eu achei legal mencionar, que ele falou assim, tem cenas que são tão fodas que eu quero ver, tipo, 2, 3 vezes aquela cena. Tem uma cena, cara, que eu devia ter notado na do cinema. Eu achei meio cafona isso, porque ele acha o Aquaman que dá um golpe e mostra como se fosse 2 ângulos diferentes aquele golpe sendo recebido, ou algo do tipo. Então é como se fosse aquele efeito dos trapalhões, quando dá um tapa e tipo... tá ligado? Aquele mesmo tapa. Eu achei isso muito engraçado na hora, então isso vale comentar. Mas mesmo com essa coisa meio cafona, eu achei as cenas de ação muito boas no filme, muito boas de verdade. E eu acho que foi a parada que eu mais gostei do filme. E eu vou mencionar depois elas, vou desenvolver na hora que eu for falar das cenas favoritas e tudo mais, mas o que eu acho mais é isso. Ele é um filme que foi feito pra divertir durante a sua exibição, ele divertiu e acabou, e eu esqueci do filme, porque nada nele ali pra mim é muito marcante. A história não é marcante, os personagens não são marcantes, as cenas, por mais bonitas que sejam, não fica muito tempo. No mundo que a gente tem hoje em dia, que tem 312 blockbusters por segundo, com cenas maneiras toda hora, você acaba se perdendo. Se você não fica com uma coisa assim marcante, você acaba esquecendo. Rapaz, eu discordo de você, hein, Renatão. Eu acho que o visual desse filme é único. Tem muitos filmes que apresentam... Eu não tô falando da qualidade visual, eu tô falando... Então, mas aí que eu te falo, algumas imagens eu achei lindas, assim. Você poderia realmente frisar e fazer um quadro daquilo ali. São lindas, mas a gente... Muito bonito. O filme tem alguns dias. Vamos esperar um tempo e ver novamente se o filme vai ficar com você. Por exemplo, vamos fazer um pupurrinho daqui a 5 anos de... Um pupurrinho das melhores cenas de ação e tudo mais. Cara, não vai ter nenhuma do Aquaman. Mas vai ter o 360 do Vingadores. Eu queria só falar um pouco do Momoa pelo seguinte. Finalmente, vamos ver. Todo mundo sabe, todo mundo já viu os trailers. Ele na roupa clássica, na roupa... conhecida, né? A roupa amarela e verde e tal. Isso era uma coisa que vocês tinham na cabeça? Vocês precisavam ver essa roupa? Ou vocês estavam... Tava legal a roupa que já era antigamente? E uma perguntinha pro Rafael. Rafael, você falou que tem alguns problemas com ele. Você acha que ele segura como ator, como protagonista, o filme? Como protagonista, Deus me livre, não. É ruim demais. Ele como Aquaman, é muito bom. Mas, cara, você dá... pra ele, qualquer coisa além do dele que ele faz, meu amigo, é uma negação. É o que eu falei, ele é uma força da natureza, ele vende muito bem, ele é o Aquaman que seria o lobo, e ele é, você vê a entrevista dele, ele é aquilo ali. Não é aquela cena do par do filme, é uma terça-feira pra ele. Exatamente, aquilo ali. Só que aí você vê que tem uns diálogos ali que a parada fica, né, mais emocional, não sei o quê. Aí sai, o pigarro até sai da voz dele, que é a hora que ele sai do personagem do Momoa e lembra que ele precisa atuar. Aí fica um cocô. É uma merda. Ele é o coadjuvante perfeito, que eu tava até comentando com um amigo meu. Aquaman 2, Deus me livre. Não faz isso, porque vai cagar a fórmula, cara. Isso aí deu pra passar. É porque tem essa novidade. A gente vê o Momoa, finalmente, cachorro louco, podendo fazer as paradas dele todas. Mas ele não é um The Rock da vida, que além de ser um cara estupidamente carismático, uma máquina de vender, ele consegue entregar um pouquinho de um nível de atuação legal, entendeu? Valeu. Eu tô falando, hein? Que coisa pois linda, é. Hein, rolou até uma lágrima agora, hein? Viu só? Mas, no caso do Momoa, cara, não dá, não. É bem, bem ruim. É porque o filme é ação. O filme é baseado em ação e uma viagem visual incrível. Porque se dependesse de alguma outra coisa, do Momoa, a gente tava ferrado. Renatão, você, pra mim não ficou claro, você gosta do Momoa como Aquaman ou não? Você achou que ele segurou o filme? Então, primeiro, eu só queria comentar da roupa que você falou se a gente precisava. Isso, e tal. Por favor. Cara, eu acho fundamental, porque eu sou o defensor de, por mais escrota e brega que seja o uniforme original, ele tem que ser representado na tela. Sim, não me interessa que, por exemplo, o Hugh Jackman ia ficar escrotíssimo daquele colan amarelo e azul. Eu quero ver aquela merda. Eu também. Eu preciso ver aquilo. Ah, oh. E tem a galera sendo paga milhares de dólares justamente pra fazer aquilo ali funcionar, né, cara? Exato. Não, e a roupa ficou muito legal. Filme. Eles fizeram funcionar uma roupa que esteticamente é escrotíssima e ficou irado. Cara, eu não sei se vocês repararam. Raia negra. Cara, eu vou falar do Arraia depois. Eu adorei o Arraia no filme. Puta, eu sei que achei sensacional. Eu quero um action figure do Arraia negra. Então, mas deixa eu só voltar a roupa do Aquaman. Só um detalhe, não sei se vocês devem ter reparado. Como o sol batendo na roupa, ela brilha em diversos pontos diferentes, assim. Uhum. Ela realmente parece uma armadura, né? Ela parece que é uma proteção de um rei mesmo, alguma coisa assim, nesse nível, assim. É, isso aí. Muito legal. Então eu gostei muito do uniforme e eu achava que precisava. E, cara, o trabalho que eles fizeram foi absurdo com o uniforme. Agora, quanto ao Momoa como Aquaman, se eu gostei ou se eu acho que ele tá bem, é aquela questão. Não é o Aquaman. Eu tô falando aqui do Aquaman do universo, dos mundos da DC, universo expandido da DC, seja lá como a DC quer se chamar agora no cinema. Esse Aquaman que eles criaram pra esse filme, pra esse universo compartilhado, eu acho que ele fez um trabalho bom, cara. Eu acho que ele combina com o personagem, porque foi um personagem totalmente construído pra ele. Então, ele fazendo isso, sabe? Eu vi uma entrevista dele em Junket agora, divulgando o filme, que ele falou que o que atraiu ele ao projeto, até o... Não sei se foi você ou o Rafael, não lembro quem comentou no começo do cast, foi o próprio Zack Snyder. O Zack Snyder vendeu pra ele uma ideia e ele comprou muito aquilo ali. Ele falou, cara, não é isso. Ele reinventou o personagem, vai ser outra pegada. Por isso que a gente fala da mudança do personagem do filme solo pro filme da Liga. O Zack Snyder tinha uma pegada pra ele diferente, mas ele mesmo falou, cara, uma pegada mais hardcore. E que foi dado uma suavizada, ele inclusive falou isso, cara, deram uma suavizada, não foi pra esse personagem que eu fui vendido, né, que eu assinei o projeto e tudo mais, mas eu gostei muito do resultado e tal. Então, é um personagem totalmente moldado pra ele. Certo. Então, não vejo problema. Quanto à atuação dele, se eu acho que ele é um protagonista, ele segura um filme como protagonista, honestamente, acho que ele segura. Eu não acho que ele é eu também acho. Problema desse filme. Eu acho que ele é carismático o suficiente pra segurar, e eu acho que ele é competente o suficiente, especialmente com o que o filme deu pra ele. Voltando mais uma vez, o personagem foi moldado pra ele, então não tem muito pra onde ele correr. Agora, o que eu acho que atrapalha é quando ele contracena com outras pessoas que são também ruins, no caso a Amber Heard, que é a co-lead dele, né, a co-protagonista. Sim. Não só eles não têm química, como a falta de talento de um acaba ressaltando a falta de talento no outro. Sim. Então eu acho que ele não é o problema, porque ele tem carisma, coisa que ela não tem. Se talvez tivesse uma atriz talentosa o suficiente, seguraria muito mais até a atuação dele. Ah, entendeu? Já que você citou Amber Heard, eu queria... A gente não vai falar um por um, obviamente, mas eu queria que vocês falassem quais outros atores, né? Esse filme tem um elenco extraordinário, atores consagrados, alguns até vencedores ou indicados ao Oscar e tal. Queria que vocês me falassem quais vocês gostaram mais, quais personagens, quais atores e personagens vocês acharam que tem um certo destaque. E quais aqueles vocês menos gostaram? Rafa? Olha, dos que eu mais gostei, você pode botar aí na lista o Patrick Wilson. Eu gostei bastante da atuação dele ali como vilão. Tem aquele que é caricato, né? Mas muita coisa no filme é caricato. E pro tipo de filme que é, não é problema. E eu gostei muito da forma com que ele vestiu a roupa de vilão ali. O Yahya Abdul-Jabbar II aí também. É outro vilão extremamente caricato. Mas, cara, eu gostei tanto do Arraia Negra. Tanto, também, cara. Tanto. Que puta, cara. Que personagem foda e bem feito. E às vezes parecia um personagem... Parecia que eu tava vendo um vilão do Power Rangers, da série, não daquele filme horroroso que só o Renato gosta. E não fui eu que disse, o Rafa está me representando. Eu tô falando, ele falou do filme, não daquele filme horroroso. Ele falou. Não interessa, ele falou de Power Rangers. Tá. É justo. Parecia que eu tava vendo um vilão, mas assim, com um orçamento milionário. Então, eles dois me chamaram bastante atenção, gostei bastante deles. E ponto negativo, cara, nossa querida Nicole Kidman, falei, né? Eu, em alguns momentos, que a gente vai falar mais na parte com spoilers, eu queria que ela tivesse falecido durante as gravações. Rapaz. Ah, puta, cara, não precisava, não precisa. Ela fez o que tinha que fazer, não fez nada muito grande, né? Não ia ser grande perda, assim, não. A Austrália ia ficar com bandeira meio pau durante os 3 dias, mas a partir daí segue a vida. E a Amber Heard, cara, ela tem o carisma de um pepino, né, cara? Puta merda, que menina fraca demais. Aquele discurso, ela faz um discurso no final. Sim, é vergonhoso aquele discurso. É uma vergonha alheia, é atuação nível Malhação, cara. É bem ruim. Assustador, é assustador. Ela, e é o que o Renato falou, o que ela faz... Já tem problema de não ter química nenhuma com o Momô, né? É água e óleo ali, não se misturam. O beijo deles, puta, é a coisa mais seca do mundo. E ela traz ele pra baixo demais. Então, o arco deles é muito cansativo, é fraco, é chato, é bobo. Só acrescentando isso que você falou da Amber Heard com o Momô, aliás, vocês dois falaram. Tanto que as cenas mais fracas do filme, a gente não vai entrar nelas agora, mas quem for ver o filme ainda, pode reparar. As cenas mais fracas, onde o filme tem uma barriguinha, onde o filme dá uma cansada, é exatamente quando eles têm que ficar os dois juntos, meio que forçadamente. Quando entram outros personagens no meio do balaio, aí é legal. Mas quando estão só os dois ali, aí é meio... Realmente, eu concordo um pouco que ela traz ele pra baixo, porque ela realmente é muito fraquinha. E ainda deram um arco pra ela, né? Essa questão de um casamento que é programado e o pai, ela não concorda. Deram uma coisa pra ela, só que ela faz muito pouco... Faz, né? Uma boa atriz talvez fizesse alguma coisa. Eu discordo de você, da Nicole Kidman, porque eu acho que o romance dela com o Abin Sur, eu chamo ele de Abin Sur, é mais fácil. Abin Sur é maravilhoso. Eu acho que o romance dela com ele funciona, cara. Por várias, várias maneiras. Eu podia falar muito tempo sobre esse romance, que é pouco do filme, é muito pouco. O filme começa com esse romance e ele não é sobre isso. Né? O filme é sobre o Aquaman. E ele perde um tempo pra tratar daquela história de amor, de começo. E é muito rápido. Só que funciona, cara. Funciona também que quando eles retomam isso em algum momento no filme, tinha uma mulher do meu lado que falou assim: caramba, acho que eu vou chorar. E aí eu pensei assim, pô, funcionou. O que James Wan queria, você pode achar brega, você pode achar. Mas, cara, o que ele queria era isso. E funcionou. Funcionou pra muita gente. Esse romance funciona. Eu vou falar um pouco depois desse romance. Eu queria falar rapidamente também do Patrick Wilson. Porque, cara, eu acho que é a quinta vez que ele trabalha com James Wan. Cara, eu acho que ele trabalha muito bem fazendo tanto vilão quanto fazer mocinho. Eu gosto muito de ver o Patrick Wilson trabalhar. Eu acho ele um cara... Ao contrário de que muita gente fala dele, eu acho ele um cara de muitas personalidades, assim. Eu gosto muito do trabalho dele. Dolph Lundgren, falei já, elogiei Dolph Lundgren nesse filme. Tem pouquíssimas cenas, mas... Eu achei que era até menos do que tem no filme. Pois é. E, pô, o Willem Dafoe, cara... O Willem Dafoe não precisa fazer muito nos filmes. Não tá trabalhando com o Lars von Trier, que deixa o filme inteiro pra ele. Não é isso. É o Willem Dafoe, cara. Só daquele olhar dele... A cara dele foi feita pra esse filme. Ele tem uma cara, realmente, que nasceu debaixo d'água. Então, é muito legal ver o Willem Dafoe também. Renatão, e você? O que você achou do elenco do filme? Dos outros atores? Então, eu acho que o ponto fora da curva realmente é a Amber Heard. Eu acho que dos outros eu não tenho muito o que falar mal. Também concordo com você, eu discordo do Rafa na questão da Nicole Kidman. Eu acho que ela tá muito bem no filme. Pro tempo de tela que ela tem, a jornada dela acho que é bem desenvolvida, a atuação dela é boa. E é o que você falou, cara, funciona, no final entrega. O papel dela no filme. O Yaya, cara, eu acho ele... muito bom ator, já assisti ele algumas vezes, já comentei outras paradas aqui, eu conheci ele no Get Down, então desde lá eu vim acompanhando outras coisas dele, ele fez um filme chamado First Match, tá no Netflix também, que é muito bom, então ele é um ator talentoso e eu acho que ele entrega uma parada legal pro Arraia, e o Arraia fisicamente e esteticamente o personagem é muito, muito legal, é muito bem desenvolvido, eu acho legal o como foi desenvolvido o vilão dele, né, junto com o Aquaman, né, como o Aquaman ajudou a fazer ele ser o vilão que ele é, entendeu? É aquela coisa, o herói participou na criação do seu arco-inimigo. Então, eu acho que isso dá um peso a mais pra ele dentro da história e quem sabe até pro futuro do Aquaman no cinema. É, já o Patrick Wilson é realmente um dos nomes mais talentosos no elenco. É, eu gostei também esteticamente do personagem, gostei do que ele colocou. Difícil ele contracenando com o Momoa, porque como a Amber Heard, ela anula o Momoa, né, ela vai trazendo o pior dele à tona, o Patrick Wilson vai acabando com ele porque ele engole o Momoa. É. Então é muito difícil contracenar junto com ele. Mas é um elenco, no geral, talentoso. Até o Dolph Lundgren, cara, realmente ele... Ele tá melhor do que eu esperava. Queria falar um pouco do James Wan também, antes da gente ir pros spoilers, pelo seguinte, como eu falei, eu acho que ele vendeu bem o romance no filme. Não esperava que o filme fosse começar nessa pegada e ter, né, essa questão toda no filme. É, acho que ele se saiu bem no melodrama, na trama dos irmãos, né, do irmão que quer muito e o irmão que não quer, mas é forçado a querer. Ele trabalhou bem esse elemento. Volto a dizer, o Thor me lembrou muito, muito o primeiro filme do Thor, onde isso é muito mal trabalhado. É, os atores parece que estão numa peça de Shakespeare mesmo e que não acreditam naquele texto. Uma peça ruim. E nesse filme, não. Eu acho que, por mais que a gente esteja trabalhando com elementos que, primeiro, o público não conhece muito bem, eles têm que explicar algumas coisas. Eu acho que isso foi muito bem colocado no filme. E acho que o trabalho dele foi muito decente. Falei da parte visual, falei de como ele agregou nisso tudo, né? Como um filme grande, deste tamanho, ele soube trabalhar bem. Não tem nenhuma cena chata. As cenas de ação, como vocês falaram, nenhuma é repetitiva, nenhuma é nada demais. Tem um problema do James Wan. Aí é o que eu vou discordar do Maguinho. O mistério do filme, o suspense, que é a assinatura dele, ele trabalhou mal nesse filme. Mas muito mal. Tem uma cena onde ele quer dar um susto em você, ele quer dar um choque. Pra mim não funcionou muito bem, não sei se foi pra vocês. Mas o mistério do filme, que não é também grande parte do filme, mas tem lá o seu mistério, né? Que seria muito melhor se fosse bem trabalhado. Eu acho que foi a única escorregada dele. Mas, volto a dizer, não é uma coisa que acabou com o filme pra mim. É, Rafa, o que você achou do trabalho de James Wan nesse filme? Foi uma boa escolha? Sim, definitivamente foi uma boa escolha. Tirando aquele negócio que a gente falou, né? O Velozes e Furiosos não conta. Mas ele, escalado com um filme de ação que preste com um bom orçamento, cara, é a primeira vez que a gente tá vendo ele fazer isso. Uhum. E, putz, tira o chapéu pra ele. Só que é o que eu falei pra ele, eu falei na abertura. 30 gotinhas de Rivotril. Foi o que precisava, porque o mesmo James Wan, que chegava no set e falava, beleza, vamos gravar aquela cena da porrada dentro do submarino, não era o mesmo James Wan que deixava as barrigas que deixou em determinadas cenas, que faziam as tomadas, os takes cafonérrimo de zoom na cara, sabe? É muito dispare certas coisas ali. E teve um ligeiro problema de tom no filme. O filme, às vezes, queria ser levado a sério, às vezes não. E eu tava tranquilo com ele não se levar a sério, né? Aquilo que eu falei. Vilões caricatos, né? Que funcionaram bem pra cacete. Aí é o que você falou. Entra o melodrama, que pra mim, puta, não vendeu. O mistério que você falou, cara, pra mim, eu não consegui entender como um mistério. Pra mim, aquilo que aconteceu lá, o que aconteceu foi isso. Pra mim, tá bom, eu aceitei aquilo ali. Entendeu? Não fiquei naquela, será que aconteceu? Será que não? Ah, então pra você foi uma reviravolta quando você soube que... É assim, foi uma tentativa de reviravolta. Eu olhei e falei, puta, não, merda. E pra mim... Alguém tinha dúvida daquilo? É, então... Não, eu aceitei que aquilo ia acontecer e não queria. E quando eu vi que houve essa reviravolta, entre aspas, eu... Que merda, eu não queria que isso acontecesse. Tava melhor antes, entendeu? Por isso que eu falei. Não era mistério pra mim, não tinha um mistério ali a ser revelado. Aquilo ali pra mim não disse nada. Sinceramente, aquilo ali pra mim não acrescentou em nada à história. No geral, eu achei que faltou essas 30 gotinhas do Rivotril pra ele conseguir conter essas múltiplas personalidades dentro da cabeça dele. Porque teve muitos altos e baixos e ficou muito perto de fazer do filme uma coxa de retalhos. Ficou muito perto. E é o que eu falei, eu vou reclamar porque eu gostei pra cacete do filme enquanto é um filme de ação, vendendo um herói novo ali no universo da DC. E a DC, puta, precisa pra cacete de um fôlego aí, de uma bilheteria boa, de, né, um herói que dê moral para o estúdio, para o Warner e tal. Então, por isso que eu tô implicando. Para mim, só faltaram essas 30 gotinhas. Então, eu acho que talvez seja o ponto que mais me agradou no filme. É isso que o Rafa falou da questão dos zooms e tudo mais. Eu não acho que seja cafona. Eu acho que é mais um pouco da assinatura dele. É uma coisa que você vê recorrente nos outros filmes dele. Ah, eu Sim. gosto da Steven maneira... Steven Spielberg usa zoom. Muito. Exato. Zoom. E o James Bond faz isso há muito tempo. E pode parecer... É precipitado pra caralho, mas James Bond já foi muitas vezes chamado pela crítica americana como um futuro Spielberg, então talvez seja até por isso que ele usa isso. Eu gosto da maneira que ele dirige a sequência de ação. Ele usa muito um plano contínuo, né? Ele usa, não é nem um plano de sequência, mas os planos longos, e eu gosto da maneira que ele faz isso. Eu acho que fica bem plástico e bem bonito na hora de você criar, especialmente as cenas de ação. Eu acho que ele, como a gente falou, ele visualmente ele cria um filme muito bonito. Ele não só é um bom diretor, ele prova isso da maneira que ele tira muito dos atores. Você vê que ele tentou tirar o melhor do Momoa, da Amber Heard. Ela tava lá, tadinha, mas Momoa, ele tentou tirar o melhor dele. Ele não só é um bom diretor, mas ele deve ser um excelente fonoaudiólogo, porque o trabalho dele de dicção do Dolph Lundgren é maravilhoso. Espetacular. Espetacular. Eu não sabia que o cara falava tão bem. É porque tá debaixo d'água, pô. Ah, deve ser isso. A dicção dele tá boa. Tem uma coisa que tem dedo dele, né? Porque o filme final é dele e tudo. Eu não gosto da trilha do filme. Ah, é? Opa, eu não gosto da trilha do filme, das paradas mais absurdas, tipo a versão do Pitbull pra África, que toca naquela cena do deserto, que, meu Deus do céu, qualquer coisa envolvendo Pitbull não deveria ser feita. Mas eu odeio as trilhas normais, sabe? A trilha do filme. As pessoas estão falando muito da definição do que é o cafona pra esse filme. Ah, porque não tem vergonha de ser cafona? Ah, porque é cafona demais em alguns momentos? Ah, não sei o quê. Eu acho que tem algo que é cafona no filme, é a trilha sonora. E pra mim é uma das piores coisas do filme. Você tá fazendo uma apresentação de personagem. Aí tá o pai do Arraia tá conversando com ele. Logo no começo do filme, não é spoiler. Aí o cara fala, não, porque essa faca era do seu avô e ele era chamado pelo batalhão dele de Arraia. Aí na hora que ele fala isso, a trilha sonora... Aí fica uma trilha sonora, assim, mega soul evil. E na hora que ele fala os nomes dos personagens, ele faz um... Na hora que o Patrick Wilson tá lá, agora me chame de mestre do oceano. E na hora que o Aquaman tá fazendo, tipo, piadinhas e referências, fica uma trilha sonora, tipo... Tipo musiquinha de filme do Buster Keaton, que ele tá lá e tropeça e acontece aquelas coisas de comédia física, sabe? Falta só um carinha no piano do lado. E ele andando e a Amber Heard comendo flor. Cara, sério, a trilha desse filme é muito brega da pior maneira que você pode definir o que é brega, entendeu? Então esse é um problema que eu queria ressaltar aqui também. Eu entendi o que o Renatão falou. E esses tandandan, principalmente quando o Patrick Wilson fala, né, quando o King Orm fala, eu achei que funcionou, porque é aquilo que eu falei, ele tá todo caricato ali, ele com aquela cara dele, aquela máscara de vilão e tal, eu achei legal. O problema, né, que eu achei é justamente quando eles tentam quebrar a trilha, a parte sinfônica da trilha, quando ele bota essas, né, no caso, Pitbull, ou então essa paradinha mais animadinha, quando o Momoa tá fazendo as palhaçadas. Principalmente quando ele tá apresentando os ambientes debaixo d'água, entra uma trilha assim de sintetizadores e teclados que, cara, galera que não sabe, eu sou músico também. Então eu voltei a ter 5 anos quando eu via os vídeos do meu pai, que meu pai gravava e eu assistia junto, Jean-Michel Jarre. Sim, é um tecladista que mexia muito com lance de sintetizador, um francês que, cara, puta, é aquela pegada. Giorgio Moroder também é naquela pegada. Essas partes, puta, quando eu ouvi, eu falei, caraca, que foda. Mas aí depois entrava a versão de África do isso realmente foi foda. Bom, vamos partir pros spoilers, então? Acho que a gente tem algumas coisinhas que a gente queira falar. Parecia que não, mas parece que tem. Então, spoilers para Aquaman, começando a partir de agora. What the fuck is that? You want answers? I want the truth! I have been dying to tell you. Tudo bem, Rafaelo, o homem que achava que a Nicole Kidman estava morta nesse filme. Você não sabe que. Você não sabe que, se não mostrou, não aconteceu? Não, não é que nem que eu achava. Eu tava tranquilo com o fato dela estar morta. Não tava nem pensando sobre ele isso. Ele queria. Não, eu queria, exato. Ele queria tanto que ela estivesse. Tipo, bom, beleza, acabou. Já já deu o que tinha que dar, agora, né? Eu só não queria que o cachorro morresse. Meu problema com essa cena é o seguinte: eu sabia que em determinado momento ela voltaria no filme. Quando eles falaram, vamos entrar num lugar lá onde sua mãe foi sacrificada e tal. Tam, tam, tam. Eu falei, tá bom, tudo bem. Agora ela vai voltar. Então, essa é a sequência do filme. Quer dizer, a sequência é bonita, né? Ele brigando com aquelas criaturas lá e pulando num abismo sem fim. E ele estendeu aquela cena, né? Do sinalizador. Sim. Não, vale deixar claro que ele é tão brabo que ele acende o sinalizador embaixo d'água. Embaixo d'água, não. E aquele sinalizador é o que vai ser recomendado pelos órgãos de pesca mundiais, né? Só pode usar aquele a partir de agora. Excelente. E o barco é que não tá em condições, mas os sinalizadores estão funcionando bem. Mas, cara, a cena é bonita e tal. Mas pra mim tava super óbvio. Só que, ao mesmo tempo, também valoriza demais que ela tá naquela roupa. Quem é? Ela tira a máscara e... Tan, tan, tan. Aí eu concordo que não precisava. Porque todo mundo no cinema já sabia que aquela mulher ia voltar. Mas, ô Rafa, eu queria saber, além disso, o que mais não te agradou no filme? Cara, toda a jornada dele, né, pra conseguir o tridente, foi uma tripa esticada. Eu parecia que eu tava vendo o Peter Jackson fazendo 3 filmes com o Hobbit de novo. Sabe, parecia os livros do Dan Brown. Ah, então agora eu decifrei isso aqui, eu vou para a catedral tal. Chego na catedral tal, aí eu levanto a tapeçaria aqui que me manda para o lugar tal. Agora eu tenho que ir para a tumba tal. Puta que o pariu. Pra mim, tinha que resolver isso quando a gente tava lá no Saara e chego naquele lugar ali, bota lá o Dildo lá que tem holograma e aí vê o rei Nereus lá falando com eles e pronto. Não, Nereus não. Nereus é o Dolph Lundgren. Enfim. Atlan. Isso. Ou então, no máximo, até as fossas. Aí o problema é que além de esticar, mas cara, aquele mundo perdido ali, que eles chegam, que eles atravessam aquele portal ali, além das fossas, que tem até os dinossaurinhos do Jurassic Park, pterodáctilo, cara, aquilo ali é ruim. Demais. Aí, e não é só ali. Aí ela tem que ir agora enfrentar o Karaten lá, que é, né, o Kraken genérico da história. Porque ele que vai. É o guardião do Tridente. Do Tridente. E ali ainda foi chato, porque vem lá, né? O Karaten, né? Eu nunca vi ninguém tão... indigno quanto você e tal. Oh, mas você fala comigo, que incrível, eu não conseguia perceber isso. Que porra de guardião é você que você tem esse poder todo? O cara conseguia falar com animais e você não percebeu isso, já que você consegue avaliar o que é digno e o que não é indigno? O cara deu 8,5 pra resolução do Marta, mas tá reclamando com do guardião. Eu gosto do Marta. Tá de chat. E ainda digo mais. O caráter, o visual dele, foi rabisco jogado fora dos kaiju do Pacific Rim. Muito ruim também. Muito fraco. Designzinho de personagem que é um Frankensteinzinho, né? Ele tem cabeça de kaiju. O design dele é bem genérico mesmo. Você não sabe mesmo onde termina. Pois é. Eu ali, quando apareceu ali, vinha aqueles tentáculos, eu achei que ele fosse ser uma lula gigante e tal. Eu tava tranquilo com isso. Achei que podia ser legal, né? Mas não. Aquela parada. Eu tomei um asco daquele mundinho ali e de toda a trajetória do Momoa com a Mera. Foi uma barriga muito grande e aquilo ali me incomodou demais, porque o filme vinha no ritmo animal, assim, visualmente ele tava incrível, tudo, cara, não via nada de visual ali que eu achasse, putz, isso. Cara, mas é engraçado você falar isso, porque o ritmo do filme é todo a jornada pelo MacGuffin, que é o tridente, e ali é a resolução. Que ele pegou o tridente. Mas tinha outras soluções, né, cara? Tinha outras soluções. Mas tipo assim, o que você falou? Você falou, eu gostei da jornada inteira, a jornada tava animal. Mas a jornada inteira era ele atrás do tridente. Então, tipo, se tirar alguma coisa, vai tirar da jornada que você gostou. Não, da jornada que eu digo assim, do filme, do restante do filme. A jornada deles eu achei um saco. A jornada do Momoa e da Mera. Mas se tirar, a história seria o quê? Se tirar, seria ele morrendo pro Patrick Wilson na primeira luta. Não, o que eu digo que podia tirar é o mundo perdido, o Jurassic Park lá, particular da colocar o tridente em outro lugar. Isso aqui. Ou então não tem aquilo. Quando eles chegam nas forças e atravessam aquilo ali, ele já tá naquele salão lá, onde aparece o caráter e onde tá o tridente, onde ele tem que mostrar que ele é digno. Pronto. entendeu? A mãe dele já morreu, já foi. É o que eu falei no grupo que a gente tem no WhatsApp. Porra, quer depois ter um pouco de validação do herói com a mensagem da mãe? Porra, descobre que ela deixou lá um dildo daqueles lá, que é só você molhar que aparece o holograma, entendeu? Não precisava ela voltar, não precisava aparecer ela vestida com aquela roupa de É, Nicole Kidman, você não pode só dar uma cena no início do filme. Pô, mas aí é o problema de botar nego grande pra fazer esses papeizinhos. Justamente, você não pode deixar ela ter aquela cena no início só, mas nesse caso seria melhor, entendeu? Pegava uma fulana qualquer. Não, não me incomoda muito, não. Concordo com a questão do design do personagem, do Kraken genérico lá, mas a resolução do McGuffin e o fato dela estar viva e tudo mais, não incomoda, cara. Eu acho que, inclusive, que estão trabalhando até bem com o McGuffin no filme. Não é algo assim também, tipo, ele não é um McGuffin inútil, é uma parada mega útil pro filme. Ele consegue a roupa, a validação, tudo, cara. O martelo de Mjolnir dele, né? É, o Mjolnir do Momor. Mas você achou cansativo, Rafaelo? Eu sinceramente, o Maguinho escreveu isso, que ele achou que o filme tem uma boa agilidade e não perde muito tempo. Eu achei que o filme, eu não achei cansativo, embora ele seja repetitivo. Ah, eu achei esse pedaço, aquela parte do deserto, eu achei cansativo demais. Não me incomodou, porque todas as cenas, elas tinham uma razão pra mim. Ali, no deserto, tinha uma razão. É uma sequência ruim de diálogo dos dois e tudo mais? Sim, pode ser que ali tivesse dois atores ali bons. Talvez se fossem dois atores interessantes, seria melhor. Sim, sem dúvida, não duvido nada. O problema é que, assim, do jeito que as coisas foram, com as pessoas que foram, a mim desagradou bastante. Mas eu sei que não é algo que invalide o filme, porque, como eu falei, eu gostei do filme. Isso não é um problema que me faça desgostar dele. Renatão, qual foram as suas cenas que menos agradaram? Menos me agradaram. Então, gostou do filme, assim? Eu não sei se eu diria cenas, assim. O que eu não gostei, tirando a trilha sonora, eu não gostei da maneira que eles trabalharam a ligação do personagem com a Liga da Justiça, por exemplo. Isso você falou que ia falar disso. Me incomodou muito. O que acontece? A gente não... Até ver o filme, pelo menos, eu não sabia em que momento esse filme se passava. E a gente descobre que o filme se passa após os eventos da Liga da Justiça. O Aquaman, né, o Arthur, ele tá carregando o pai dele até o carro. E de repente, pum, a Mera brota. Opa, tudo bem? Então, você tem que voltar pra Atlântida porque tá rolando um negócio, seu irmão tá querendo atacar. Ela começa a falar o plano do Mestre dos Oceanos, né? Ele quer atacar o povo da Terra. Aí ele fala que ele não quer se meter e tudo mais. E ela fala, olha, mas você ajudou a vencer o Lobo da Steppe. Então, você tem tudo aquilo que você precisa. Aí na hora fica que ela... Fica claro que o filme se passa depois da Liga. Exato. Fica claro que o filme se passa depois da Liga. Só que na hora que rolou aquilo, eu falei, porra... Aí depois da Liga, na Liga, ele vai até... Ele encontra a Mera. Sim. Aí tem aquela questão toda. Que no dia seguinte... Mas ele fala o nome dela? Pergunta. Eu vou te falar, porque no dia seguinte eu fui, inclusive, no YouTube assistir a cena dele na Liga da Justiça. O que acontece? Nesse filme do Aquaman, a gente descobre que pra você entrar em Atlântida, tem tipo uma alfândega gigante que você não pode nem... que você não pode nem burlar, passar por cima, porque tem canhões e tal. Então você descobre que existe uma forte segurança ali, né? Você não pode sair entrando em Atlântida. Ainda mais ele, que é um cara que nunca foi lá. Ele nunca tinha voltado em Atlântida. O filme deixa isso claro. E o que acontece? Ele consegue entrar, tudo mais, nesse filme no Aquaman, beleza, você vê como é que é lá dentro. Aquela coisa mega tecnológica, gigante, visualmente lindo, beleza. Quando você vai ver o filme da Liga da Justiça, aquela cena, o que acontece? Tá mostrando como se fosse uma sala, um local, com meia dúzia de gato pingado, guardando a caixa materna. Caixa materna, algo tipo mega poderoso, mega importante, e que tá ali pro povo de Atlântida proteger. O Steppenwolf chega lá, bate na meia dúzia de gato pingado que tá lá e começa a lutar com a Mera. Nisso, o Aquaman chega nadando, e aí, rapaziada, tal, luta rapidinho com o Steppenwolf, joga o machado, aquela coisa, o Steppenwolf vai embora, e a Mera abre a bolha e começa a conversar com ele. Ah, você precisa ajudar a gente, que não sei o que, blá, blá, blá. Aí ele fala, ah, tá bom, eu ajudo, mas você tem que me ajudar também. Provavelmente é aí que ele arruma a armadura, arruma o tridente, tudo mais. Você sabe que ele já foi em Atlantis, porque ele foi buscar a caixa materna lá. O cara passou por uma segurança foda, como? O cara entrou no cofre onde eles guardam a caixa materna, como? Então, tipo, eles cagam pra tudo que foi apresentado antes. Cagam completamente. Eles cagam o fato do Aquaman já ter conhecido ela. Eles cagam pro fato do Aquaman já possuir uma armadura, já possuir um tridente. Então, tipo, se eles não tivessem aquele diálogo do você enfrentou o Lobo da Steppe, em nenhum momento a gente ia saber que o filme era depois da Liga da Justiça. Então, precisava tirar aquilo. O que ia mudar se tirava aquilo? Nada. Concordo. Só te falar uma coisa que talvez faça você repensar isso que você falou. Pelo seguinte, eu não sei se tá errado não, mas eu acho o seguinte. As pessoas querem esquecer que houve o Liga da Justiça. As pessoas envolvidas na Liga da Justiça querem esquecer que existiu o Liga da Justiça. Eu sinceramente acho. Então, isso que eu falei. Então, por que que fala o nome da coisa? Não mudaria nada. Não, então, porque... Mas você venceu o Steppenwolf. Eu acho que pra eles era importante deixar claro que esse era o primeiro encontro deles. Ou, pelo menos, que eles se conheciam muito pouco. Eu acho que era importante deixar claro... Ele já tinha feito uma coisa grandiosa, tanto que as pessoas na Terra já conhecem o Aquaman, quando ele salva o submarino. O nome dele é citado, Aquaman. Eu acho que algumas coisas, alguns elementos eram importantes saber. E aí você tem que remeter ao Liga da Justiça, que foi onde o público realmente foi apresentado ao Aquaman. Mas tá, eu discordo. Eu acho que o que a Marvel faz bem, que é um gancho entre um filme e outro, embora sejam diretores filmando às vezes ao mesmo tempo, né? O Pantera Negra foi filmado ao mesmo tempo do Guerra Infinita. E casa muito bem. O que a Marvel faz bem, a DC ainda tá aprendendo a fazer. E tá fazendo muito mal. Eu não me surpreenderia se, por exemplo, esquecessem que o Esquadrão Suicida faz parte do mesmo universo. Não me surpreenderia. Por favor. Mas aí, muito em breve. Dá pra esquecer. Era desnecessário essa menção. E essa menção só prejudica. Você comentou. Mas eles querem esquecer que o filme foi mencionado. Que o filme foi feito. E eles querem fazer parecer que ali é o primeiro encontro deles. Ou eles se conhecem pouco. Exato. Você falando que... Fazendo a menção do Lobo da Steppe, você atrapalha isso. Você faz pessoas igual a mim ficarem aqui agora. Matando, caralho, não faz o menor sentido. Então você tem aquilo ali, você só atrapalha. Eles querem mostrar que ele já fez algo grandioso e tudo mais. No começo do filme, no submarino, os caras já sabem. É o Aquaman. Naquela cena, não tinha mostrado ainda a Mera. Então não tinha mencionado ainda que o filme se passa após a Liga da Justiça. Então, só na construção daquele início do filme e naquela cena, quando os caras falaram, é o Aquaman, na minha cabeça eu pensei, ok, o Arthur cresceu e ele vem trabalhando, fazendo essas paradas, né, fazendo esse salvamento, essas coisas, de herói, né, é como se fosse o ano 1 do Aquaman, ele não tinha uniforme, ele não tinha nada, ele só tava lá salvando a galera, e a galera começou a chamar ele de Aquaman por causa disso. Não precisava mencionar, isso atrapalha muito no que eles querem construir de universo compartilhado, cara. Mas eles não sabem o que eles querem construir de universo compartilhado, eles ainda estão, eles já mandaram uma galera embora agora. Já reformularam tudo. E a ideia deles era seguir a partir dos filmes que estão dando certo. Não é algo que estraga o filme pra mim. Mas é algo que... Eu, pra ser sincero, eu nem parei pra pensar nisso. E eu entendo que as pessoas vão implicar. E mas... completamente gratuito. Não tem necessidade de estar ali. Rafa, você conhece bem o Aquaman? Você é um personagem que você acompanhava, né? Mais ou menos. Naquelas, né? O que você acha? De onde podemos seguir? A partir de que momento? Já que estamos falando de história, né, de mitologia do personagem. O que esperar desse personagem em futuros filmes, em novas aventuras? O que o público pode esperar? Quando a gente vai ver o Momoa de novo vivendo Aquaman? Cara, a cena pós-créditos, ela deixa um gancho muito claro, né? Para um Aquaman 2. Então... Não para um outro filme, né? Sim. Ou mas... vocês não tiveram essa impressão? Não, em dois. Nada além. Nada além. É porque, assim, pra quem não conhece, o Shin, que é aquele cientista, ele, na verdade, nos quadrinhos, é quem faz o papel do Vulko, né, junto ao Aquaman, ensinando a ele toda a cultura de Atlântida, os costumes, tudo que o Aquaman sabe, né, de Atlântida até certo ponto, foi o Shin que passou para ele. E ele fica sendo um tutor até uma hora em que ele pira e que ele quer a tecnologia Atlante, né, para ele. Ele é um cientista maluco. E ele se alia justamente com a Raia Negra e se torna um vilão. Clássico vilão de cientista louco, né? Aparentemente é isso que está dando indício o filme. Isso, exatamente. Foi o que ficou bastante claro ali naquela cena pós-crédito. Mas fora isso, não vejo aquilo que eu falei, né? sinceramente, o Aquaman 2 pode ser divertido, mas, cara, me assusta ver o Momoa protagonizando mais um filme. Você gostaria de ver o James Wan de volta? Ou sim, é melhor botar outro cara? Não. Pode botar ele. Se quiser dar uma nova liga pra ele fazer, eu deixo na mão dele. Também acho. Pode dar a liga pro James Wan. Eu deixo na mão dele. É porque às vezes tem muito diretor que acontece isso. Você dá um orçamento muito grande na mão dele, o cara se perde, não sabe o que fazer. Mesmo se tiver um Aquaman 2, última pergunta, Rafa. Se tiver um Aquaman 2, a Nicole Kidman pode voltar? Não? Ah, não. Deixa ela tomando chá em casa. Tá. O que eu queria ver do Liga da Justiça do James Wan, eu já até visualizei, é o Batmóvel atravessando um prédio e entrando em outro prédio. Assim, isso ia ser lindo, cara. Lembrando, não fui eu que falei. Em Abu Dhabi, né? Em Abu Dhabi. Ô, Renato, aí pra você, cara. Vou fazer a pergunta diferente. O que você gostaria de ver na sequência de Aquaman? Como você gostaria de ver esse personagem voltar ao cinema? Cara, é engraçado você fazer essa pergunta pra mim, porque enquanto você tava falando com o Rafa, assim, você gostaria de ver o Momo na sequência, essas coisas, Aquaman 2, eu fiquei assim, eu falei, cara, eu não consigo imaginar pra onde eles vão com esse filme. Pois é. Eu não consigo imaginar, eu acho estranho eu imaginar que daqui a, sei lá, 3, 4 anos a gente vai chegar e falar, Aquaman 2 vai sair. E eu me pego assim, pra onde esse personagem vai? Porque, por mais que o filme tenha dado, né, o gancho pra sequência e tudo mais, é um gancho bem bosta, né? Você vê o Arraia se recuperando, né? Qual é o nome dele? Shin, né? É o Randall Park. Sim, é. É o Randall Park, vai lá e salva ele, e começa a cuidar dele e tudo mais, e vai estudando a tecnologia de Atlantis que ele coloca dentro do capacete, né? Ele faz aquela melhoria no uniforme dele e tal, e ele fica estudando, isso é tecnologia de Atlantis. Aí ele, mas eu preciso pegar ele, arremessa uma faca no quem é o Aquaman. Só que todo mundo sabe quem é o Aquaman, cara. Tipo, as pessoas já viram o Aquaman. Dá pra fazer um retrato falado do Aquaman. Então, tipo assim, eu tenho a dificuldade de imaginar pra onde o filme vai. Eu juro que isso aí eu não saberia muito dizer. Eu não me importaria com o James Wan voltando. Ou, pelo contrário, eu gostaria que ele voltasse. Não veria problema novamente no filme ser protagonizado pelo Momoa. Não é um caso... como eu acho um caso recente da DC, né, de tentar sempre fazer um recast, né, ter essa polêmica toda em relação ao Henry Cavill e ao Ben Affleck. Eu não acho que é necessidade do Momoa, mas se eles gostam tanto de recast, a Amber Heard bem que podia dar um passeio, né, podia, opa, dar um rolê, bota alguém ali no lugar dela, que eu acho que ia acrescentar muito pro filme. O James Wan, ele é o diretor das franquias, né, Invocação do Mal, Sobrenatural, Velozes e Furiosos. Cara, eu não sei se vocês repararam, hoje eu li uma entrevista dele, onde ele confirmou, aparece uma boneca da Annabelle em uma cena. Sim. É mesmo? Eu olhei e eu falei assim, cara, será que eu vi o que eu vi ou não vi? Não, eu acho que eu não vi. Foda, onde? Ele confirmou. Naquele bolsão de ar dentro do navio, no fundo, dentro de Atlantis. Quando ele chega no bolsão de ar pra encontrar a primeira vez o Vulko. Ah, ali dentro? Tem uma boneca da Annabelle ali. Então, cara, tá aí o próximo filme do Aquaman, Cross Universe com Annabelle. Acho que vai salvar pelo menos os dois universos, DC e universo Annabelle. Queria muito agradecer a presença de vocês hoje, foi maravilhoso, mas antes da gente se despedir, obviamente, é um momento que, assim, eu tô tenso em saber qual vai ser a nota que o Rafaelo vai dar pra esse filme. Eu acho que você vai surpreender. Depois de tudo isso... você falei muito ser... bem, cara. Você costuma ser muito tolerante com os filmes da DC, o que eu acho extremamente louvável. Então, sua nota e sua conclusão final para Aquaman de James Wan, Rafa. Bom, cara, por todos os pontos positivos que eu falei, né, os ótimos vilões, a ótima apresentação do Aquaman enquanto super-herói, toda a questão visual que é incrível, a ação e tal, né, e o que eu gostei foi muito pontual e realmente eu simplesmente não gosto, eu odeio certas partes, né, a ponto de desejar a morte da Nicole Kidman. Nada pessoal, querida, mas é a vida. Mas assim, eu sei que esse tipo de coisa não pode baixar o meu conceito tanto assim, né, se teve tantos outros prós, né, muito maiores. Então eu dou um sólido 8 pro Aquaman. 8, nota do Rafael. Pouquinho abaixo do Batman vs Superman. Pouquinho abaixo. Se tivesse um Marta, igual lá. Aí era bom. Renatão, pra você, sua nota e sua conclusão. Então, como eu falei, eu não acho ele um filme ruim. Ele é interessante em alguns pontos, tem outros pontos que eu acho fracos, deixa eu desejar. Especialmente tratando de um diretor como James Wan, a gente sempre espera algo assim, tipo, acima da média, e eu acho que esse filme não ficou tanto comigo. Então, eu dei 3 no meu Letterboxd, né? 3 de 5. Então, eu dou 7,5. Eu vou dar um pouquinho a mais que vocês. Eu gostei, como eu falei, eu esperava muito menos. Acho que como filme, assim, agora a análise acho que tinha que vir a partir do momento que eu rever o filme, né? Porque agora eu já sei o que esperar do filme, então eu vou olhar as coisas com mais calma, principalmente essas coisas que vocês falaram. Mas, como eu falei, eu achei um filme de aventura, achei um filme que me remeteu a outros filmes. Cresci vendo filmes do Spielberg, filmes que você às vezes vê hoje, né? E você fala, tem um problema aqui, tem um defeito ali, isso aqui não fecha muito minha história. Mas, no geral, é extremamente agradável, é um filme muito interessante. Como eu falei, vi num cinema lotado de pessoas de várias idades. Pra vocês terem uma ideia, tinha um casal de senhores de idade, assim, um senhor e uma senhora da terceira idade na minha frente, vendo o filme do Aquaman, se divertindo, gostaram, riram. Isso eu acho muito legal também, né? A gente acha que filmes de super-heróis são só pros jovens e tal. Não, até pra todo mundo, pra criança, pra jovem, pra adulto. Eu dou 8,5, porque concordo com vocês em algumas coisas, mas a maioria das coisas não me decepcionou, pelo contrário. Então, uma bela média, né? Nem todo mundo achou o que o Maguinho achou. O Maguinho com certeza daria 10. Não deixem de ler a crítica do Maguinho lá no site, porque também é uma opinião completamente diferente da nossa. Então eu quero agradecer vocês dois. Queria começar com o Rafa. Rafa, não é o nosso último cast do ano. Estará nos melhores filmes do ano, né, Rafa? Sim, sim. E eu quero que você deixe seus contatos aí para os nossos ouvintes discutir com você sobre esse filme também. Bom, galera, para quem quiser trocar uma ideia para entender um pouquinho mais por que eu odiei tantas as coisas que eu odiei e por que eu jurei a Nicole Kidman de morte, é só procurar nas redes sociais Rafaelo Salles, não tem erro. Chama lá que a gente troca uma ideia e se tudo der certo eu convenço vocês que o melhor é a Nicole Kidman morrer. Muito bem. Obrigado, Rafa, mais uma vez. Nicole agradece também. Renatão, muito obrigado você mais uma vez por esse cast maravilhoso. Você é um dos especialistas em Aquaman e mundo submarino, biologia e tal. Então, deixe seus contatos também para os seus ouvintes. Eu que agradeço, cara. É um prazer vir poder discutir aqui pela última vez no ano, né? Filmes de super-herói e tal. É sempre legal ir com vocês dois pra gente bater esse papo. Então, fechamos bem o ano. Quem quiser me encontrar, tô nas redes sociais, Facebook e Instagram, @RenaMaciel, com 2 L's no final. Também quem quiser saber tudo que eu tô assistindo de antemão, logo quando eu vejo, sempre coloco lá. Só me seguir no Letterboxd, onde você sabe tudo que eu tô vendo, vê o que eu falei do Aquaman lá, vê a minha nota. E é isso, galera. Valeu e até a próxima. Muito bem, obrigado, Rafa. Obrigado, Renatão. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo também no letterboxd.com/mcipreste. RatosCast, mais uma vez, agradece sua companhia, um abraço, e será que todos os heróis da DC têm problema com as mães, não? Cara, vou te falar que desde que a gente falou da música do Pitbull, eu tô com a porra do África na cabeça, do... Todos, cara, que assassinato. Não, o normal. Ah, pelo menos é normal. O refrão tá na minha cabeça, assim, em loop, cara. Renatão, então, em sua homenagem, o pós-crédito vai ser você falando isso com essa música no fundo. Mas tem que botar do Pitbull. A do Pitbull, né, cara? A do Pitbull, claro. Puta merda.